Continuando a colar agora os 45, controle 601-9298, transfere e borrou. 198, muito obrigado. Controle de Salvador, bom, controle de 271. 271, na UCAL 390, vigilância. Salvador, Abjeto, Juliette Bravo. Escuta. Uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Pá Pátio 3 autorizado iniciar, reporte para ingressar no pátio principal. Afirmativo, reporte ali. Comandou, voo no 5.11. Autorizado, chame táxi. Uno 271 no Recife agora, Uno 260. Juliette Bravo, pronto para ingresso no Pantiona. Mantenha a posição, estou com tráfego da Gol no portão 11, já no pushback. Afirmativo. Contact, gol 1155, autonomia 3 horas e 32, alterna com 5 temperatura. Livre até a ponta de espera, altímetro 1011, reporte pronto. Aqui vai ter um ponto de espera, 1011, chama pronto, 1107. Bom dia, terra 3601, informação Fox, na posição 4, autorização 360, combo. Zero, só um minuto para copiar São Paulo com o nível 360. Ah, escuta. Juliette Bravo Delta, autorizado até o portão 10, já passa término. Surgindo Webjet e Juliette Bravo. Tem livre de deslocamento até o portão 10, reporte a término. Afirmativo, reportarei. Tanto 3601, na sua cópia. Pronto. 360, com voz autorizada. Decorro da pistão no zero, primeira curva direita. Subida da El, Leda, após Leda Bridge. Intercepta e segue na época do Luno 6, controle 1, 9.8, transponda 5461. Autorizado São Paulo com o S 360 e colando a média direita, da El Leda, depois direita Bridge, chofer do Luno 6. 19.8, controle 5461, transponda 5361. Na 3001, no protegimento correto, sem para perceber que o senhor. Chamaré. Na ponte espera dando zero, não, né? 955 a linha e decola. Pistão no zero, vento 1, 20 graus, 7 nós. Decola 1, 1. 55, decolado ao 01 na terceira, 199.8, bom voo. 198, contra base. Controle Salvador, bom dia, voo 155, decolando da El. Bom dia, gol no 155, contato radar, subo nível 360. 360, 1155. Gol 155. Salvador, Juliette, Bravo, considere término de reboque, obrigado, bom dia. Sim, Juliette, Bravo, bom dia. acionamento da 3601. 3601 autorizado, pushback acionar, e apenas confirmando, aerovia Éter Lu 16, ok? Afirmativo, Dael, Eta e Éter Lu. Fecha para o táxi. Chama táxi, tá? 3601. Passando 200 ao norte, 5 para gol. Alô, 1155, chame Recife 251. 251, boa. Para o táxi do 3601, está com 53 a bordo, autonomia de 431, que alterna Galeão.